Eu tenho um sócio que me envolveu numa história que ele acabou contratando um cara pra matar o meu outro sócio. Escroto. Ele é bandido mesmo. Bandido, assassino. Eu tô um pouco desesperado. Um pouco não, eu tô bastante desesperado. Fazendo a cara de pau de certos MCs de lenha, permanentemente deixando a mente da molecada